Na cidade onde a gente se perde, tem um garoto com uma voz que se esconde. Tenta falar, mas o mundo não entende. As palavras se embaralham, o medo responde. No espelho vejo a imagem do derrotado, um reflexo que nunca aprendeu a amar. Ansiedade, um grito sufocado. No meio das eleições, quem vai se importar? E eu canto, eu grito, mas minha voz é um grão. Nessa samba de concreto onde eu sou alto fão. Se a autoestima é fraca, o meu furacão. Mas no fundo sei que há força em cada emoção. Promessas em panfletos, promessas no ar. Os políticos falam, mas só querem governar. E eu aqui lutando pra poder me ouvir. Na plateia da vida, quem vai me ouvir? Ansiedade é um monstro que não quer descansar. Enquanto o debate rola e eu não sei onde ir. Na arena da política onde tudo é pra ganhar. E eu só busco um pouco de paz pra me encontrar. E eu canto, eu grito, mas minha voz é um grão. Nessa samba de concreto onde eu sou alto fão. Se a autoestima é fraca, o meu furacão. Mas no fundo sei que há força em cada emoção. E se a língua trava, o coração dança. No compasso da vida, na ânsia e na lança. Se a mente é um labirinto e o medo é um mar, a esperança é um farol que não vai apagar. As ruas são um palco e eu sou ator. Entre risos e gritos busco meu valor. Cada dia é uma chance de não me perder. Na correria do mundo vou aprender a viver. E mesmo que a voz falhe, o coração é firme. Nos momentos de sombra, a luz sempre se define. Na política ou na vida, eu sigo a sonhar. Mesmo com a língua presa, sei que vou triunfar. E eu canto, eu grito, mas minha voz é um grão. Nessa samba de concreto onde eu sou alto fão. Se a autoestima é fraca, o meu furacão. Mas no fundo sei que há força em cada emoção. Então ergue a cabeça e deixa a alma falar. Mesmo que o mundo não entenda, você vai brilhar. A estrada é longa, mas a jornada é sua. Cada passo dado é uma vitória nua. Mas a jornada é sua, cada passo dado